Caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Edição para esta quinta-feira, aliás, dia 15 de maio de 2014. A edição de hoje vai trazer até aos nossos ouvintes, nem mais nem menos do que músicas que certamente, ou assim desejo, façam passar connosco uma ótima tarde de quinta-feira. Fica-me o convite para que participe no nosso programa e mande o seu e-mail ou faça a sua chamada para o nosso número 910106983. Para o programa, tem também a hipótese de participar para o e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Vamos às três músicas de hoje: Cantiga do Alecrim, na voz de Ricardo Barreto, Luís Couto com Há Tantas Coisas no Mundo e José da Câmara Pereira com Fragata da Borda d'Água. Músicas bonitas que vão abrir a edição de hoje do nosso Diga Lá ao Senhor Fado, aqui no Canal 1 da Antena Web. Boa noite, ouvinte. Boa tarde ainda. À procura de uma flor, eu subi àqueles montes de além. Um ramo de alecrim eu colhi para oferecer ao meu bem. Naqueles montes de além, um raminho de alecrim eu colhi para ti, meu bem. Para ti, meu bem. Ai, meu alecrim, alecrim dourado, se gostas de mim, vem cá, vem já aqui para o meu lado. Ai, meu alecrim, alecrim aos modos, não fujas de mim, meu amor, amor dos meus olhos. Nesse teu ar importante, eu já vi um sopro do teu desdém. Se dizes que não me queres, ai de ti, não sabes prender ninguém. Não me trates com desdém. Se disseres que não me queres, ai de ti e de mim também. Ai de mim também. Ai, meu alecrim, alecrim dourado, se gostas de mim, vem cá, vem já aqui para o meu lado. Ai, meu alecrim, alegria aos modos, não fujas de mim, meu amor, amor dos meus olhos. Vem cá, vem já aqui para o meu lado. Ai, meu alecrim, alecrim aos modos, não fujas de mim, meu amor, amor dos meus olhos. E o tempo para te amar. Ai, quem dera ser o vento para brilhar livremente. Passarinho que se honra e contente. eu já pensei pedir a Deus para os olhos todos dar, para só o meu olhar poder ver os olhos teus, estrelas vindas do céu para meu mundo iluminar. Há tanta coisa no mundo que eu queria para te dar. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Fragata, já não te vejo pelas horas do sol poente, beijando as águas do Tejo, subindo até na vente, beijando as águas do Tejo, subindo até na vente. A Lusíria atravessando, já ninguém te vê, que mágoa. Nem na Vala Nova entrando, fragata da borda d'água. Nem na Vala Nova entrando, fragata da borda d'água. Carregada de melão, a mergulhar meia proa, com o vento de feição, vinha chegando a Lisboa. Com o vento de feição, vinha chegando a Lisboa. Mas hoje ninguém está vendo, no velho rio, uma fragata está varada apodrecendo, que o progresso tudo mata. Está varada apodrecendo, que o progresso tudo mata. Mas hoje ninguém está vendo, no velho rio, a fragata está varada apodrecendo, que o progresso tudo mata. De volta, ouvintes, depois da Fragata da Borda d'Água, do José da Câmara Pereira, antes ficamos com Há Tantas Coisas no Mundo, do Luís Couto, e Cantiga do Alecrim, do Ricardo Barreto. É tempo agora de ouvir Amália Rodrigues com Disse Mal de Ti, Manuel de Almeida com Andei à Tua Procura e Fernando Maurício com Confessando. Daqui a pouco vamos voltar às procuras. Para já, Amália Rodrigues com Disse Mal de Ti. Boa tarde.

nunca fugiria. Eras a luz do poente, eu a sombra fugiria. Está a ouvir? Diga lá ao Sr. Fado. Esta carta, minha mãe, é o espanho do teu filho. Se desnuda totalmente. O fogo que o vinho tem acendeu este rastilho. E a coragem ser gente. O fogo que o vinho tem acendeu este rastilho. E a coragem ser gente. É por ela, sim, confesso, que de segundo a segundo bebo a febre de morrer. Mas quando a vires, só te peço, não lhe contes o meu mundo, não lhe dês esse prazer. Mas quando a vir só te peço, não lhe contes o meu mundo, não lhe dês esse prazer. Neste meu quarto isolado, o vinho que vou bebendo, a sua imagem tem sobrevive neste fado, muito embora eu a perdendo, continuo a ter-te, mãe. Sobrevivo neste fado, muito embora eu a perdendo, continuo a ter-te, mãe. De volta ouvinte, depois destes três temas, e agora as despedidas do nosso programa. Diga lá ao Sr. Fado. Vamos chegar com as últimas três melodias de hoje. Alfredo Duarte Júnior com Assim Nasceu o Fado, Tony de Matos com Procuro e Não de Encontro, e Maria Armanda com Este Mundo Fechado. Eu bem disse que íamos voltar às procuras, quanto mais não seja este Procuro e Não de Encontro, uma versão, a última versão do Tony de Matos. Ele tem um tema mais antigo, uma versão mais antiga, enfim, cantada com outra elasticidade, mas ficou este registro que vamos aqui recordar, também para o fecho do nosso Diálogo Sr. Fado, edição desta quinta-feira, dia 15 de maio. Eu, Carlos Bonaparte, despeço-me por aqui, mas volto na próxima sexta-feira, ou seja, amanhã, às 18h. Fique bem ouvinte, um forte abraço para si, muito obrigado pela sua presença e até amanhã. Escuta na rua, as bocas dizem pecado, os olhos são todos luz. E no céu, a lua, a